0092, tem restrições, desça para o nível de voo 050. Tem restrições, 050, voo 092. Altímetro no 095, no 092. Voo no 092, desça via para 2000 pés, que negou no 095, autorizado a final do procedimento ILS Zulu, estabilizou e chama estabilizado. Ok, via 2000, 1015, chamará estabilizado no Zulu da 28, 092. Oi, Salvador, bom dia, parceria 2223. Deixa eu chegar por outro voo, espera da 22. Foi 2223, transaliado e colar pista 28, vento 200 graus, 07 nós. Liga e fala, 2223. Valeu, bom dia, voo 7 quilômetros, aproximando o ponto 028, pronto. Deixa para o voo 759. Da linha e manter 28, voo 79. Até 2233, decola 240, controle 199, decimal 8. Bom dia, Sideral 9970, aproxima a ponte férrea da 28, está pronto. Mantenha a ponte férrea, Sideral 9970. Mantenha a ponte férrea, Sideral 9970. Torre, gol 092, na EDF, baixado, checado. Fórmula 092, continua a aproximação, ajuste ao time 1005, guarde pista livre e aporte visual com o campo. Visual, senhor, aguardando pista livre. Decolagem pista 28, vento 200 graus, 0,62 de nós. 092, autorizado pouso, pista 28, vento 8, 0 graus, 07 nós. Livre pouso na 28, gol 092. Pela 759, decola 243, controle 119, décima 8. 98, boa, gol 954. Controle, bom dia, gol 959, decolou pro banda esquerda, vai cruzar ali 500 pés. Vigilo 759, sobe 360, via saída da El, vigilância. Via saída da El, vigilância, gol 959, para 360. Autorizado ali, manter ficha 28. Ali, manter ficha 28, 092, no solo aos 44, livre à esquerda, chame solo 12, 1 decimal 9. Livre à esquerda, solo 2, 1 9, 2, 0, 9. Atenção azul fazendo pushback na Taxiway Índia. Pessoal, 2092. Torres Salvador, muito bom dia. Rio 5975, próximo ao ponto de espera 28, está pronto. Gente, Rio 5975, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera 28. Livre decolagem da pista 28, vento 180 graus com 8 nós. Laje Federal 9970. 5975, após início da corrida aeronave à frente, ali mantém 28. Gente, ali mantém a 28 após a colagem do Sideral, Rio 5975. Decolado aos 47, um controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, boa. Victory, bom dia, o Sideral 9970, decolado, está cruzando 1.500 pés. Controle, Sideral 9970, decolado, cruza 1.600. Sideral 9970, sobe 320, via saída Momo Vigilância. Via Momo Vigilância para o 320, Sideral 9970. Está livre da restrição do 110, agora 15 milhas? Está liberado a restrição sobre 320. Para o 320, Sideral. Livre decolada 28, mantém até 2.500 pés após decolagem, vento 180 graus, cono 0 na. Sim, se entendeu, livre decolagem, mantendo o eixo até 2.500, o Rio 5975. Oi, bom dia, Bruno, 649, ponto parada 28. 649, após início da corrida do Rio, à frente ali, mantém 28. Ali, mantém 28, Gol 649. Decolado 5-0, chama controle 1-1-1-2-1 decimal 1-1-9 decimal 3-5, bom gol. É, seria 1-1-9 decimal 8 o controle? 1-9-8, afirma. Ok, muito obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 5975, transfere. Instruído manter 2.500, manter o eixo até 2.500 para curvar. Pode curvar de imediato? É negativo, 2.500 após cumprir a via sair da bomba. Após 2.500, sair da bomba. O Rio 5975. Até 2.500 pés, só no 649. IVSM foi informado e nos passaram 350. Oi, Salvador, muito bom dia, Rio 2783, o ponto de espera da 28 próximo. Rio 2783, após início da corrida do Bainda Goa, frente ali, mantém 28. Ali mantém 28, 2783. Vemos se autorizou esse nível? Afirmativo. Reautorizado o nível de voo 270. Sente, 270, Rio 5975, grato. 649, decolado ao 52, chame controle 19, decimal 8, bom voo. 198, 649, obrigado, bom dia. Tudo de bom dia, agora 649, passa 1500 pés, mantendo a reta de decolagem. bom dia, Gonal 649, passa 1.800 pés, mantendo a reta de decolagem. Para 2.500, após comprimir a saída da Elf, subindo 360, no 649. Ok, após 2.500, esquerda, segue a saída da Elf, direto 360, bom, 1.649. Decolagem autorizada, pista 28, após decolagem mantém flow até 2.500 pés ou liberação do controle, vento 200 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem, após decolagem mantém flow até 2.500 ou liberação do controle, 2783. Na chegada cara e desça para o nível de voo 120 com 2A. Salvador, azul 9169, livre a 2.70 para o 1.60. Mando posição em pitch 9169, desce para 2.000 pés, ajuste 1.500. E pitch para 2.015, azul 9169. Coral 9970, chama agora Recife, no 26.85, alterno no 2545, Sideral 9970. 2.685, alterno 1.245, Sideral 9970. Ao 55, chama controle 1.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, azul 2783, ele é fono bravo, 1.000 pés. Sobe 1.60, via saída 2783, está livre da restrição de manter a prova até 2.500? Está liberado. Grato. Decolar, pista 28, vento 90 graus, 49. Decolagem, azul 423, passo, pista 28. Foi cotejado, liberado direto 390, bom, 649. De maneira alguma, sempre na via saída. Aqui não foi informado via, foi informado saída da Elfa 390. Com certeza vai ser informado, tem para todos os aeronaves já sendo informado, 10%. Tá ok, então, tente manter uma centena, bom, 649. Azul 4234, Bom dia. Bom dia, Azul 4234, sobe 350, via saída Aron, vigilância radar. É Aron, Azul 4234, sobe 350. Via saída Aron, 350. Aron, 350, 234. Monash, via saída. Via, Aron, Azul 4234. Estacionamento 3, 1, 2, tráfego 11 horas, 17 milhas, rumo sul, mantendo uma centena dessa peça 20. Azul 9169, ao atingir o pit, completa a via chegada para 2010, autorizado o LS, reporta final estabilizado, ajuste no 015, 9169. Afirmativo, está autorizado após o pit, completar a chegada, 2010 livre e LS com ajuste 1015. Patente até 2000, após o pit livre LS, 1015, 9169. Nove sete cinco, continua a ascensão, 270, chama agora Recife no 26 decimal 85, alterna 12545, Rio 5975. 12545, alterna 12545, obrigado. Bom dia. Olá, bom dia, visite 0 para 083. 4930 milha, sobe 360, número 49. 9360, número 49. Oxalé 6312, condições de voz, posição CARI. Afirmativo, posição CARI, 6312. CARI, peço para 4010, ajuste no 015. 4.1016, né? 6312. Confirmando ajuste no 015. 1015, grato, 6312. Controle, avião 2783, 85, solicito voar direto destino. 2783, aguarda na escuta. Tá, se escuta 2783. Azul 4234, após posição Aron, Romeu 408. Após posição Aron, o voo Romeu 408, Azul 4234. Gol 2199, via chegada CARI, desce até o nível de voo 120. 120, chegada CARI, solicita o IRS X-Ray da V2. Afirmativo, aguarda né, o IRS X-Ray. Mantenha via chegada CARI, 219. CARI, 220, Bom dia, 3304, informação 4. Dia 3304, na via chegada e pit, desce para 4000 pés, ajuste 1015. Passagem e pit para 4000, 1015, 3304. 783 ainda negativo conquista, mantenha a saída Elefão. Mantenha a saída Elefão na 2783. 649, chama agora Recife, 125, decimal 1, alterna, 128, decimal 3, gol no 649. 35, 128, 3, gol no 649, bom dia. Bom dia. Salvador, possível Chené Freud Lusão? Jousan, o 6312 desce para 2010, com ajuste 1015, reduz velocidade para 200. Autorizado Lusão 2000, reduzindo para 200, Chené 6352. Azul 4234, dá presente o meu POC 08, cadê? Dá presente o meu POC 08, azul 4234. Azul 9169. Azul 9169, chama a torre agora, 18895. É, 18895, azul 9169. Chama a minha 312, está seguindo o Embraer 190, 9 milhas estabilizado na final, reduz 170. Está autorizado a essa condição de completar essa torre? Afirmativo, chama a minha 312. Positivo, reporta aqui. Contará na final, chama a minha 312. 4234, chama agora Recife no 26285, alterna no 2545. Chama Recife, 26285, 2545, dia a 2434. Chega 2 mais 9. É possível voar o 3, né? via até o nível 120. Prossegue, a 20, Mike, 4, 9, 2, 1. No navio 169, sala 08, livre à esquerda, chame só 121 decimal 9. 219, azul, navio 169. 2783. Controle saldo achando M6302, estabilizado, final da 28. 3312, chama a torre agora, 118.95. 118.95, chame M6312. Salvador, Xanem 6302, estabilizado, final da 28. Xanem 6312, vento 200 graus, como 0 nas, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Guarda na pista livre, Xanem 6312. Autorizado pista 28, vento 200 graus, como 0 na. Autorizado, China 63, 2 na 28. Solo 11, livre esquerda, chame solo 121, decimal 9. 219, China 63, 12. Salvador, boa. Antena 3830, tá? Próximo ponto espera da 28, pronto. 3830, a linha decola da 28, vento 190 graus, com 8 nós. Após decolagem, mantém pro até 2510. Quente, após decolagem, mantém pro até 2500. Antena 3830, só confirmando. Sim, pro até 2500. Quente, mantém pro até 2500. Após decolagem da 28, tá? 3230. Autorizado final do LF X-Ray, reporta final estabilizado 219. Autorizado LF X-Ray, reporta estabilizado 219. No solo 18, livre à esquerda, antes da Alfa, chama em solo 121, decimal 9. Esquerda, antes da Alfa, 121, 9, 3304. 259, na chegada em pista, da 4.000 pés, ajuste Mickey. 4.000, 3, 2, 3, 4. Estabilizado LS, 2199. 2199, chama a torre agora, 118.95. 2195. Completa final e LS76 chama a posição de 18 mais 5. Pista 364, visual. 2199, pouso autorizado pista 28, vento 200 graus com 79, altímetro no 0 no 5. Eu e pouso 28, no 0 no 5, ajuste 2199. Chame Recife 2085, alterna 25, decimal 45. 12685 e 12585. Obrigado, bom trabalho. Sola 124, táxi em frente, livre à esquerda na Charlie, chame Sola 121, decimal 9. Vou continuar em frente aqui então, virando na Charlie, a próxima esquerda, né? pode considerar 229 em 20? Firmo. Graças a Deus. Salvador Tower, good morning, Azul 2796, contact 28 Delta. Azul 2796, clear for runway 28, taxi via runway, report lined up and ready. Taxi, clear, taxi via runway, I report line up runway 28, Azul 2796. Colocar